Yo, yo, yo, yo. MC's Rapsódia. Um, dois, três, aperte o play, solte o rec. MC's Rapsódia. Improvisando rap. Um, dois, três, aperte o play, solte o rec. MC's Rapsódia. Improvisando rap. Um, dois, três, aperte o play, solte o rec. MC's Rapsódia. Improvisando rap. Um, dois, três, aperte o play, solte o rec. MC's Rapsódia. Improvisando rap. E é festa musical regular na forma de expressão para você. Mas é intelectual de caráter improvisado. É direcionado a cada questão. Você começou, agora você vai ter que me aturar. Estou preparado com o microfone, minha voz, minha rima. Bastante informação, se liga na rima, vacilão. Aí você que se acha um gostosão, bonitão e informado. Pra mim você não passa de mais um teleguiado. Ligado em propaganda de televisão, jornais, novelas, meio de manipulação. São elemento artificial. Ha! Solte o rec, MC's Rapsódia. Improvisando rap. Um, dois, três, aperte o play, solte o rec, MC's Rapsódia. Improvisando rap. Um, dois, três, aperte o play, solte o rec, MC's Rapsódia. Improvisando rap. Um, dois, três, aperte o play, solte o rec, MC's Rapsódia. Improvisando rap, o hip hop não precisa de você. Não é uma brincadeira como o seu jogo de Super Nintendo. Ei, moda, como rouba de marca, como é esse teu GD. O hip hop não se liga no visual, se liga na consciência, atitude e moral. Você só anda enfeitado, querendo aparecer. Aí eu fico mais bolado com você. Você tira do movimento e continua forçando de pão. Não se liga na informação. Você defeca tudo pela boca e não precisa nem de bunda. Até seus aliados falam mal de você. Você diz que sabe, faz e acontece. Eu nunca vi você fazendo nada, marionete. Ha! Um, dois, três, aperte o play, solte o rec. MC Rapsódia. Improvisando rap. Um, dois, três, aperte o play, solte o rec. MC Rapsódia. Improvisando rap. Um, dois, três, aperte o play, solte o rec. MC Rapsódia. Improvisando rap. Um, dois, três, aperte o play, solte o rec. MC Rapsódia. Improvisando rap. Você foi julgado no bate-grito do movimento. Fiquei sabendo, tem mais gizagem, pica pau da sua TV. Você tomou porrada no meio do comum, ninguém fez nada com você. Agora você vai começar a aprender, na verdade. Ah, ninguém gosta de você. Acho que até você foi defecado quando nasceu. Até tua mãe te largou, desapareceu seu Califórnio. Você pensa que é o tal melhor, você acha superior. Suas atitudes não tem nada a ver. Mas você nasceu pelo buraco errado, elas combinam com você. No zuzuzu, no blá blá blá. Você falou por trás de mim sem me dar direito de defesa. Fiquei sabendo, só chegou minha vez, estou falando na sua cara. Não adianta fazer rimas pra você. Você vai escutar, mas tem certeza que você não vai entender. Ha, ha, ha, ha, ha. Um, dois, três, aperte o play, solte o rec. MC Rapsódia. Improvisando rap. Um, dois, três, aperte o play, solte o rec. MC Rapsódia. Improvisando rap. Um, dois, três, aperte o play, solte o rec. MC Rapsódia. Improvisando rap. Um, dois, três, aperte o play, solte o rec. MC Rapsódia. Improvisando rap. Yo, yo, yo, yo. Yo, yo, yo. MC Rapsódia. Yo, yo, yo, yo. Ah, DJ Crunch, produção musical. Improvisando rap. Aperte stop, aperte stop, aperte stop, aperte stop.